Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Quem vai dar o segue? O que é um refúgio? E se eu cair? Qual é o beta? Você sabe o que é uma cadena? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou escalador, guia de turismo de aventura e montanhista de vocação. Meu nome é Naô Kiariva, geólogo, fotógrafo amador e escalador amador. Não necessariamente na mesma hora. Eu sou Luciano Fernandes, eu moro na cidade de São Paulo, eu sou montanhista há 20 anos, sou escalador há 15 anos e eu tenho prioridade pela escalada esportiva. Meu nome é Luciola Gomes, moro em Vila Velha, escalo aproximadamente 7 anos, sou analista administrativo e apaixonada pela natureza. Caria Cico, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari. Conheço muita gente da escalada, mas me atrevi a escalar poucas vezes. O Na Trilha de hoje vai te ajudar a superar seus limites, medos e até preconceitos que possam existir em uma das vertentes do montanhismo. Nesse episódio, falaremos sobre escalada esportiva. Convido você, ouvinte, a escolher uma sapatilha para não escorregar na pedra, ficar bem ancorado e para não voar no assunto, respirar fundo na hora do crux, compartilhar uma boa garrafa de café, se concentrar na via e se preparar para conhecer vários lugares diferentes. E lembre-se de levar o capacete, hein? Se ele será usado, aí já é outra história. Tudo isso logo depois do nosso quadro Você na Trilha. Bem-vindos, estamos aqui de volta com mais um quadro Você na Trilha. Lembrando que para você se comunicar conosco pelo nosso site, através dos nossos comentários, é vcnatrilha.com.br, facebook.com/natrilhapc, também no Instagram e no Twitter, @natrilhapc. E se você quiser pular esse momento de feedbacks que nós vamos falar sobre o último programa, é só você olhar na descrição desse programa no nosso site, que vai ter aí o tempo necessário que você pode adiantar para pular até o papo principal. Ô Renan. Opa. Com licença aqui, em Rafael falando. Eu tô sentindo sua voz meio diferente aí, o que que tá vendo? Ah, rapaz, isso aí, graças à nossa participação dos nossos padrinhos, a gente tá começando aí a melhorar os nossos equipamentos, melhorar nossas estruturas. Já fizemos vários investimentos dos recursos que a gente recebe, mas aqui é um, vamos colocar assim, algo mais perceptível dos nossos ouvidos, né? Um som mais diferenciado. Mas, Rafael, a gente tem hoje aí um convidado, né, cara? Temos. A gente apresenta ou ele se apresenta, será? Ah, deixa ele se apresentar. Já é o cara meio de casa, na verdade, né? Rodrigo Bamondes, vai lá. Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Bamondes, do Confiante. E obrigado mais uma vez aí pelo convite do Renan. É, aproveitar aí, o Rodrigo, falar do nosso padrinho, cara, que é a ferramenta espontânea que a gente tem de contribuição financeira dos nossos ouvintes para conosco. São valores que variam desde R$1 até a quantia que couber no seu bolso. Toda essa verba aí tem nos ajudado muito. A gente começou de maneira sem perspectiva, né? Vamos ver o que é que dá. E hoje a gente tem colhido aí vários frutos, desenvolvido melhor o nosso trabalho e trazendo mais qualidade para você, ouvinte. Não importa o valor. Se você puder dar R$1, R$2, isso aí, cara, faz uma diferença enorme pra gente. Então, Rafael, os apoiadores do Padrim do mês de agosto, fala pra gente aí. No mês de agosto, quem apoiou o Na Trilha lá no Padrim foi, na categoria Destemidos, o Giovanni Souza, a Ana Luísa Caran e o Paulo Vitor Gomes Novaes. E na categoria Guia de Aventura foi o Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Para essa galera, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos conteúdos, se você é do Espírito Santo, se você quer conhecer a mídia e os produtores de podcast Capixaba, eu quero convidar você a participar do nosso encontro POCA, né, que é Encontro de Podcasters e Ouvintes Capixabas, sempre realizado na última sexta-feira de cada mês. E a intenção desse encontro, o que, que é? É conversarmos ali sobre a podosfera, né, que você possa levar aí alguém que não conheça podcast, para que ele veja como que funciona, como que é. E olha, tem muita novidade vindo aí, a gente está conquistando bastante espaço com esses contos que nós estamos fazendo. Mais para frente isso vai ser aí um marco para a nossa podosfera. Você que quer, se interessa pela mídia, que quer participar de alguma coisa, se estiver aí pelo Espírito Santo, participe do Encontro POCA. Estou preparando uma visita também lá em São Carlos, lá para a galerinha que fica lá. E como o Renan falou, você gosta do seu podcast, esse podcast te acrescenta alguma coisa? Ajuda ele da forma que você puder, porque a gente sabe que manter servidor de podcast não é barato, principalmente para alguém com filhos. Mas olha só, ô Rodrigo, além desses encontros POCA que nós estamos fazendo aí todo mês, no dia 21 de outubro, dia em que é comemorado o Dia do Podcast Nacional, nós vamos fazer um encontro de podcasters no Espírito Santo. Já temos aí a participação confirmada da galera lá do Chorume, que é o Douglas Domiciano e o Wesley Zop. Eles estarão conosco aqui nessa data. Esse evento vai ser para divulgar o podcast e principalmente levar o conhecimento do podcast a quem não tem a mínima noção do que é. O cara vai chegar lá nessa palestra, vai ouvir as ideias que nós vamos apresentar, as formas que ele pode distribuir o conteúdo que ele quiser, seja na empresa, seja na escola, seja na faculdade, enfim, nós vamos trazer um leque de opções para ele trabalhar a mídia podcast. Então ele vai chegar mesmo não conhecendo nada e vai sair desse evento já com a ideia formatada na cabeça. 21 de outubro de 2017, Encontro de Podcasters no Espírito Santo. Esse evento ele será lá no Parque da Vale. Eu já salvo aí, daqui a pouco nós vamos começar a divulgar as formas de você se inscrever. Vai ser um evento gratuito, tá, galera? Você não pode perder. Muitas vezes, o que acontece? É difícil você mostrar que a ferramenta dá resultado, de que ela traz retorno, e isso aí é nosso maior... A gente tem que provar que o podcast sim dá retorno, tem um público fiel, tem ouvintes, tem parceiros. Ouvinte de podcast, normalmente, ele é parceiro do podcast que ele gosta. Só queria confirmar que sobre o nosso encontro do dia 29 de setembro, falamos tudo, mas o local você vai ficar sabendo no episódio que a gente vai lançar no dia 23. Fique atento, porque apesar da data, o dia do mês ser fixo, o local não é fixo, tá, galera? Pode ser que a gente volte pra Vitória, pode ser que a gente vá pra outra cidade. É algo itinerante. Cada encontro é uma surpresa nova. Agora vamos falar sobre a A2+, né? Uma das nossas estratégias que a gente tá assumindo aí, Rafael, daqui pra frente, é de tomar posturas mais concretas e deixar que os nossos projetos sejam melhores gerenciados. Né? A Cássia, ela participou do último programa, né, onde nós conversamos sobre o turismo de aventura no Espírito Santo. Ela falou da empresa dela, que é a 2+ Consultoria. Fui conhecer a empresa dela, curti e chamei ela. Falei, Cássia, olha só, eu quero contratar os serviços da 2+ para assumir daqui para frente todos os projetos do Na Trilha. Então ela já sentou com a equipe dela, já está trabalhando os nossos projetos, seja para captação de recurso, divulgação do programa, para penetração no mercado. Quero até mesmo recomendar você que é podcaster, você que está afim de alcançar uma profissionalização do seu produto, uma profissionalização dos seus serviços, bate um papo lá com a equipe da 2+, que o pessoal lá é bem profissional, vai dar uma outra cara, vai te dar uma outra visão do seu negócio. Aqui no meu dia a dia eu sou gerente de projetos, né? E uma das coisas que eu percebo realmente é a necessidade da gente, pra gente transformar o podcast no que a gente imagina lá na frente, a gente realmente precisa se profissionalizar. Não é nem tanto só pelo podcast, cara, é pra vida. Todos os nossos sonhos a gente tem que levar eles a sério. Quando você está preparando uma viagem grande, cara, você tem que fazer preparativos. Ah, o que você tem de camiseta de moletom? Vai camisa e um moletom. E bermuda. Você não faz isso. Você se prepara. Então, as coisas mais importantes da sua vida, as coisas grandes, você vai realmente... É legal, é bom para você preparar, para você melhorar o teu sucesso. Você quer profissionalizar as tuas coisas, a forma como você está lidando com o seu negócio aí. E, sinceramente, são coisas... A gente não ganha dinheiro, a gente trabalha bastante para que saia um produto legal, mas a gente enxerga isso, que tem possibilidade de ser um negócio, de ser... uma coisa legal para todo mundo, onde a gente tem o prazer de poder compartilhar com você, ouvinte, várias experiências, e a gente entende que isso também pode ser profissionalmente atraente, e empresas como a 2+, né, são importantes nesse aspecto, porque às vezes a pessoa é boa em uma coisa, ela é boa em fazer conteúdo, mas ela é ruim em fazer a gestão de uma planilha de cálculo. E a 2+ é uma empresa de consultoria e projetos, então ela vai olhar o seu negócio, vai expandir e propor ali as melhorias que forem necessárias. Então, ó, se quiser conhecer, vai lá no site delas, projeto2+.com.br. Vai ter o banner delas aqui no nosso site, ou na trilha, como eu disse, daqui para frente, pelo menos por um bom tempo aí, a gente está contratando a 2+ para assumir os nossos projetos. A gente espera colher ótimos frutos para continuar trazendo um programa de qualidade para você, ouvinte. E hoje a gente vai agradecer também a galera que compartilhou o nosso último episódio, que foi sobre o turismo de aventura no Espírito Santo, e a galera que compartilhou lá de modo público, né, que é importante a gente conseguir ver e agradecer. O Hércules Passos, a Fabiane Marconde, o Like Tourcast, Felipe Cordeiro, Gisele Capellini, a Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo. Olha, rapaz! Estamos com moral. O Douglas Ritt da Costa, a Lara Zumerli, Douglas Domiciano Ganso e a Carolina Faustini. A gente falou do padrinho lá em cima, mas se você não pode ajudar financeiramente, só de pegar o nosso episódio e compartilhar no seu Facebook de modo público, já ajuda muito. Ô Rafael, todo mundo, essa galera toda que compartilhou aí, todo mundo compartilhou em modo público? Não, teve uma pessoinha não? Que colocou em modo privado, foi a senhorita Lara. Senhorita Lara? É, Lara Zumer. Primeira dama do Na Trilha. A eleita dos meus afetos, né? Mas na próxima ela vai colocar no modo público. Uma coisa que a gente já estabeleceu aí como uma diversão, no dia da gravação da leitura de e-mail, a gente pede um salve para os ouvintes, que é a nossa interação rápida ali, né? E no programa de hoje, quem foi que pediu aí, o Rodrigo? Senhorá, de Betim, Minas Gerais. Rafael Brecher, Porto Belo, Santa Catarina. Samir Cell, de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Pô, até com a voz impostada, hein? Pô, valeu. Eu tô falando o nome do senhor A, né? E eu vou ler aqui uma mensagem direta que eu recebi, direto no meu WhatsApp. E eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas ele disse o seguinte. Fala, Renan. Tenho acompanhado Na Trilha e gostei muito do de sobrevivência e do de saúde. Diferente dos feedbacks positivos, hoje vou fazer uma crítica. Entendo que é importante ressaltar para quem vai fazer turismo de aventura sobre segurança e certificação, mas achei chato e muito longo o tempo que ficaram nessa discussão. Ele está falando aqui do último programa, né? Queria ouvir sobre as coisas boas do estado. Não me preparar para abrir uma empresa de ecoturismo. Achei que dariam várias dicas sobre aventuras e pontos do Espírito Santo, mas isso só aconteceu em mais da metade do programa. Me pergunto se instigou os ouvintes a conhecerem o estado mesmo. Não me leve a mal. Um abraço. Eu achei importante trazer essa crítica aqui para quem conhece o Espírito Santo, para quem mora aqui, por exemplo, e viu o título lá, Turismo e Aventura do Espírito Santo, ficou aguardando um programa de indicações. Mas não foi esse o foco do Na Trilha, né? Não, aquele programa era de fato para expandir o assunto de turismo de aventura dentro do Espírito Santo. E aí eu conversei com ele e eu falei, cara, o que você está esperando é um programa Na Trilha do Na Trilha, onde aí sim nós vamos fazer as nossas indicações. E ele ficou animado, gostou, agradeceu a resposta. Eu falei com ele que ia ler, ele disse que não precisava, mas eu achei importante trazer aqui porque não são só os elogios que a gente lê, né, cara? A gente precisa ler esses tipos de feedback também, até mesmo quando não agrada. Se não gostou de alguma coisa, participe conosco e é através dessas dicas, dessas sugestões e até mesmo reclamações que a gente vai moldando o nosso trabalho para deixar cada vez melhor. Poxa, legal esse comentário também. O amigo de verdade, né? Ele é aquela pessoa que a gente recebe a crítica. É o que dá porrada na gente porque aí a gente não leva a mal. Né? Vamos sempre acertando aos pouquinhos. Isso aí. O próximo e-mail é do Flagner Camargo. O assunto é sobre o episódio 31. Parabéns pelo podcast, gostei bastante de como o bate-papo se desenrola. Sobre estar ao ar livre ou em ambiente fechado, uma academia, por exemplo, não penso duas vezes, vou para fora. Tenho 38 anos e sempre fui meio inquieto. Mas, quando criança, não fui devidamente apresentado aos esportes. Comecei a jogar vôlei com os amigos no final da adolescência, mas por conta de ter de trabalhar e estudar, abandonei. Aos 24 anos, um oftalmologista atento me diagnosticou com retinose pigmentar. Perspectiva? Cegueira. Passei alguns anos meio perdido e sedentário, quando, em 2011, um colega me convidou para correr. Lá fui eu tentar. Corre 100 metros, para, recupera o fôlego, pernas não respondem. 3 meses depois, estava eu inscrito em uma corrida de 5 quilômetros de rua. Visão piorando, dificuldade para treinar. Mas bora continuar porque os resultados estão vindo. Minha vida ganhou sentido. Hoje, acumulo alguns troféus, algumas maratonas e um mundo de novos amigos. No início de 2016, juntamos uns amigos e fizemos um grupo chamado Radar DV, que une deficientes visuais e atletas guia para correr. E hoje já somos 30 DVs e 60 guias. Vida longa aos esportes e ao seu podcast. Que história, hein? E Renan, até comentando, eu sou da brigada de incêndio lá da minha empresa, eu treinei com surdos, né? A gente tem até guia pra deficiente visual, então é por isso que eu conheço a maior parte dos termos aqui. Mas eu acho que isso aqui tem a ver com o episódio dessa semana, não tem não? É, Raul Flagner, se você curtiu esse episódio aí que a gente falou sobre saúde e outdoor, aguarde aí o próximo episódio, onde nós gravamos uma equipe que faz mountain bike. Ah, detalhe, a maioria deles são DVs. É um projeto voltado para DVs. O próximo e-mail é da Gisele Capellini. O assunto é Na Trilha, número 33. Ela diz o seguinte: adorei o programa, mas ouvi com certa dor no coração, principalmente por ter uma pessoa representante do governo falando, e sinceramente, eu acho que o turismo do Espírito Santo é muito abandonado. Mas entendo que não é uma mazela só do Espírito Santo. O Brasil inteiro, na minha opinião, tem o turismo subaproveitado. Pratico escalada e trail run. Entrei para o esporte iniciando com o turismo de aventura. Passei pela experiência de contratar uma empresa, entre aspas, sem muita experiência em roteiro. Meu primeiro rapel foi com um cara, que era dono de uma pousada e ofereci o rapel na cachoeira. Comprei o pacote no Groupon. E ela até ri. Esse Groupon foi um segregador de empresas, mas serviu para filtrar o mercado aí há uns 4, 5 anos atrás. Separou, viu? A galera boa. É, da... quem tinha estrutura de quem não tinha. Aí ela diz aqui: fiz um rapel sem incidentes, mas percebi a falta de preparo, principalmente para lidar com o público, dirimir dúvidas, essas coisas. É, como é o seu primeiro, você acha que realmente é aquilo ali, né? Tá tudo saindo normal, você saiu vivo dali, opa, o cara é bom. Aí quando você faz algo melhor, você fala: caramba, aquele primeiro que eu fiz realmente era horrível. E você sai muito mais com muito mais medo. Aí ela continua: depois soube que a vivência da pessoa com o rapel era pequena. Ele havia feito um curso simples e estava trabalhando com a atividade apenas com uma certificação da prefeitura. Caraca, Gisele, realmente você tá vivendo um milagre, tá? Aí ela admite aqui: percebi que era arriscado praticar uma atividade de risco com guias inexperientes. Na segunda vez que procurei um roteiro de aventura, encontrei uma empresa especializada e certificada dentro dos padrões de segurança. Foi aí que conheci o Renan e me apaixonei pela escalada. Oh, isso que é jabá, pessoal. Pô, eu já tava me achando aqui já, né, cara? Ela disse que fez o curso de escalada com a mesma empresa, admirava pela constante preocupação em manter os procedimentos necessários para uma atividade segura. Afinal, a intenção é unir prazer, diversão, lazer com atividade física, mental e integração com a natureza, porém sem risco. Sobre as opções de roteiro faladas no programa, fiquei curioso sobre as grutas em Vila Pavão e achei exatamente nada na internet falando sobre o assunto. Uma pena. Concordo com o João Olavo. Cada indicação do programa merece um episódio à parte. Gisele. Pois é, muito obrigado pelo seu e-mail. E é isso que o Renan comentou agora há pouco sobre aquela crítica que a gente recebeu. Esperamos muito poder fazer um episódio só de indicações. Pegar pessoas que já foram nesses pontos que a gente citou, pra pessoa passar os betas pra gente, né? Falar como foi, quem contactar, o dia, época melhor do ano pra ir, horário, o que levar. Você já tá falando, já tá entrando no assunto do programa de hoje, cara? Você tá falando dos betas? Pois é. Eu já tô preparando a galera pros termos aí. Prepara aí que daqui a pouco vão começar a surgir programas que é do Na Trilha do Na Trilha, né? Pra lançar ele, já existe um espaço lá no nosso site pra isso. E vai ser um programa de indicações. Toda sugestão é muito bem-vinda, galera. Já teve gente aí pedindo roteiros de São Paulo, também aqui do Espírito Santo. Nós temos aí muitas possibilidades. Então, se tiver alguma ideia, manda pra gente aqui. Pra finalizar, o Na Trilha quer saber a sua história. Nós fizemos uma promoção, não divulgamos em Facebook, não divulgamos no nosso site. Você vai mandar pra gente um e-mail com o seguinte título: A Minha História com o Na Trilha. Você vai relatar o que nós contribuímos com a sua história. E a gente espera receber mais comentários, quer receber mais, saber em como que a gente continua, o que que a gente melhora. E temos recebido várias histórias legais. Nós vamos selecionar 4 histórias e vamos presentear essas pessoas com camisas do Na Trilha. Esse programa está saindo no dia 9 de setembro de 2017. Você tem até o dia 12 de setembro, Rafael? É, está um bom prazo. Manda por e-mail ou manda um áudio. E se quiser mandar um texto no Telegram, no WhatsApp, pode também? Pode mandar, mas tem que vir especificado. A minha história com Na Trilha. Isso aí. E aí você fala que você cresceu em conhecimento, fala que você, de repente, começou a praticar uma atividade. E nós vamos fazer um especial em breve aí. E no dia 23 de setembro, que é o próximo programa que vai sair, nós vamos revelar o nome das pessoas. Não vamos dizer ainda as histórias, mas nós vamos revelar os nomes das pessoas que ganharam as camisas. Até o dia 12 de setembro, você vai mandar a sua história pra gente. Se a sua história for selecionada, nós vamos mandar uma camisa pra você. E a camisa ficou bem legal, tá? É, hoje é sábado, o episódio tá saindo hoje. É, espero muito que você esteja escutando também hoje. Então você tem até terça-feira, dia 12 de setembro, para escrever sua história. Então você tem um final de semana, segunda, terça-feira. Se o Na Trilha te ajudou de alguma forma a tomar uma iniciativa, a voltar a praticar aquele esporte que você já praticava há algum tempo, ou a iniciar um esporte novo, escreve pra gente, conta a sua história, que a gente quer primeiramente conhecer a sua história. E quem sabe você não ganha uma camisa lindona do Na Trilha. Eu já tenho a minha. É, eu também. Mas se você não tiver também nenhum retorno ao esporte, alguma coisa assim, mas tem uma história bacana, como nós já recebemos aqui do Samir Cel, que apresentou o Na Trilha para a mãe dele, que estava enferma no hospital. O Rafael Brecht, que é professor, recomendou o Na Trilha para os alunos dele da escola pública. Então, assim, nós temos muitas histórias, não somente relacionadas ao esporte. E se você perdeu o prazo, você está ouvindo, de repente, esse programa em dezembro, ou em 2018, sabe lá quando é que você tá ouvindo isso? Manda pra gente assim mesmo. Isso vai ser bem legal e nós vamos ler sua história. Enfim, é muito importante pra gente isso. Rodrigo, obrigado aí por sua participação rápida aí. A gente tá meio que corrido pra lançar esse episódio. E agradecer por essa amizade aí que já tem aí já longa data, pelo menos uns 2 anos que a gente tá... Apresente aí os seus trabalhos e fica à vontade. Eu sou lá do Confiante... .com.br, Confiante com TI de Tecnologia da Informação. O meu podcast estava parado, agora estou voltando porque estava na licença paternidade. Oh, parabéns. A Rebequinha já está com 3 meses, estou muito feliz. Fora isso, você pode me encontrar nas redes sociais, Twitter, no perfil do Confiante Cast ou no meu rbamondes. E além disso, eu tenho um perfil lá no Twitter específico para quem tiver com dúvidas de WordPress. Pod, de podcast, POD, ajuda a WP. Ajuda para WordPress. Então, pode ajuda WP. Você me encontra, você pode passar lá dúvidas sobre WordPress. Isso é no Twitter? Que se você não tiver no Twitter, se você tiver lá no grupo de Podcasters BR lá do Telegram, que eu puder ajudar. Lá tem sempre gente disposta a ajudar. Se não aparecer ninguém também, eu tô ajudando. A ideia é sempre a gente estar fazendo a podosfera aqui crescer, que nem a gente está falando aqui. A ideia é profissionalizar o podcast e a gente só vai conseguir isso se ajudando. É só, se precisar de qualquer coisa, estamos aí. Ajuda WP no Twitter, Rodrigo Balmondes no Facebook, tem a página do Confiante lá no Facebook também, Confiante Cast, ou meu perfil pessoal, R Balmondes, também lá no Twitter, e no Facebook você me acha também como Rodrigo Balmondes. Então tá, Rodrigo, obrigado, cara, por sua participação aí. A gente faz... todos os votos de que a podosfera continue crescendo e tendo gente gabaritada e empenhada a fazer isso acontecer, como é o seu caso, não tem como isso não acontecer. Então, ouvinte, obrigado. E agora vamos ouvir Escalada Esportiva. Ô, Renan. Opa! Você vai pra pedra ou vai pro muro? Descubra nesse programa. Ah, então tá bom. Valeu, galera. Nós gravamos um programa falando sobre escalada básica, onde havia um várias vertentes, né? Nós apresentamos para o nosso ouvinte várias vertentes. Vou, inclusive, colocar o link daquele programa aqui na descrição desse programa. Ali, a gente acabou falando de uma maneira ampla sobre a escalada. Falamos de escalada esportiva, escalada tradicional, boulder, enfim. Demos uma pincelada em tudo que a gente poderia falar sobre a escalada. Mas nós percebemos que existe ainda a necessidade e até mesmo o espaço para ser falado sobre cada modalidade que a gente gravou. À medida que a gente vai gravando na trilha os programas, os assuntos eles vão surgindo, ou se faltou alguma coisa, a gente acaba falando. E foi o que aconteceu com relação à escalada esportiva. Eu procurei trazer algumas pessoas que eu já conheço que praticam a escalada esportiva há um bocado de tempo, né? Tem aí. Mas eu queria já deixar aí uma provocação, ou não sei se seria a palavra certa, provocação, mas uma explicação logo de cara, né? Porque a história da escalada nós falamos naquele programa, então nós não vamos falar aqui. Então eu queria saber, já de antemão, qual que é a diferença, assim, mais sutil ou aquilo que de fato define uma escalada como escalada esportiva e difere das outras modalidades escaladas? Essa pergunta é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes e acho que hoje a melhor resposta, assim, a resposta mais simples que eu poderia dar para isso seria dizer que escalada esportiva é qualquer tipo de escalada que você faz apenas uma enfiada de corda. Independente se é uma enfiada de 10 metros ou até 80 metros, como hoje em dia já existem vias, assim, né? Mas eu acho que escalada esportiva é uma escalada de uma enfiada. Eu acho que escalada esportiva é uma modalidade mais atlética. Ela exige bastante técnica, ela exige bastante força física, ela exige que a pessoa esteja bastante em forma para praticar. Ela não é uma escalada tão psicológica como a escalada tradicional. Não que não exija psicológico, mas esses são os aspectos que se diferem mais da escalada tradicional. Porque a escalada esportiva tem desde 3 metros até 30, então fica difícil definir assim, em termos de altura. Eu acho que é mais isso, mais a questão física. Eu percebo que tem sim essa questão um pouco atlética. O tamanho é difícil de mensurar e acredito que isso daí é uma enfiada, mas não quer dizer que seja de dificuldade, maior de dificuldade, né? Porque existem muitas vias tradicionais aí muito tensas, né? Então, acho que os meninos conseguiram tentar explicar bem. Curtas, vias atléticas, mais curtas. Eu, por definição, aprendi que a escalada esportiva é a escalada de uma enfiada só. O que, que é uma enfiada? Né, na escalada, a enfiada é um avanço de cordas, né? Porque existem momentos que você pode se ancorar, subiu com a corda em determinado momento, se ancora, o cara que tá lá embaixo sobe e aí você continua. E aí se caracterizaria a segunda enfiada, né? A segunda cordada. Na escalada esportiva, não existe isso. E pronto. Não sei se é a mais correta ou se é a mais definitiva, né? E eu tenho uma pergunta enquanto não escalador. Na opinião de vocês, a pessoa que já tem prática com escalada esportiva se dá melhor na tradicional ou vice-versa, ou são coisas totalmente independentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra? O escalador que é da escalada tradicional, ele se sai melhor na escalada esportiva porque ele tem um aspecto psicológico um pouco mais desenvolvido do que o escalador de escalada esportiva. Depende muito do tanto que a pessoa gosta de escalar, não é bem assim se a pessoa sai melhor ou não sai melhor. Ah, mas Luciano, eu já penso diferente. O cara que tem o desenvolvimento bom ali pra esportiva, né? Aí eu me coloco nessa posição, né? E eu gosto mais de escalada tradicional. Porém, eu gosto também de escalada esportiva. Eu tenho extrema dificuldade com escalada esportiva justamente pela questão da força, né? São vias mais fortes, digamos assim, que tem um grau de dificuldade mais rápido, né? Uma explosão. E já na tradicional eu tô muito mais tranquilo. Na esportiva, quando eu vou pra lá, cara, o meu psicológico bate, velho. Então vou empatar vocês dois. Eu acredito que complementam. As duas se complementam bastante, assim, sabe? Eu tô numa fase escalando mais esportiva, que eu vou pra tradicional, eu morro de medo de tradicional. Mas eu curto. Dá uma adrena, porque o estilo das movimentações que eu faço na esportiva, a grande maioria das tradicionais nossas aqui no estado, ela é diferente, né? É uma coisa mais técnica, uma aderência, exige um outro tipo de dificuldade que eu não tenho trabalhado frequentemente. O que o Luciano falou, eu também acho que acontece, sim, que quem vai pra trad mais tem um psico bom, assim, geralmente. Então, isso já ajuda nas esportivas que geralmente tem uma proteção melhor, né? Então, eu acredito que as duas se complementam. Respondido, Rafael? Respondido, muito obrigado. Então, vou aproveitar esse gancho aí dessa pergunta. Vocês acham que existe uma rivalidade entre essas modalidades? Por exemplo, o escalador de tradicional, ele se acha diferente ou até mesmo superior que o escalador de esportiva pelo fato dele fazer maiores ascensões e tal? E por outro lado, o escalador de esportiva, ele se sente também num grau, entre aspas, superior, porque ele faz mais força, porque ele é mais forte, tem a barriga de tanquinho, e o escalador tem aquela, eu falo por mim, tem aquela pochetezinha ali, né, reserva calórica. E, na opinião de vocês aí, começa com o Naô, você acha que existe alguma rivalidade entre as modalidades aí de escaladores? Ah, não vou dizer que não existe dizer que não existe é hipocrisia. Eu acho que existe no nível de saudável, de fazer piada e tirar o outro, assim, né? Eu acho que nesse nível eu não vejo problema nenhum, eu acho muito legal. Mas eu também já vi que existem muitas pessoas que são muito extremistas mesmo, né? Então, qualquer tipo de opinião, quando o cara é muito extremo, assim, eu acho que não agrega em nada e apenas serve para dividir, assim. Eu ando nos dois terrenos e eu gosto de fazer piadas dos dois lados, né? Dá margem pra fazer piadinha dos dois lados. Eu nunca senti na pele, assim, me sentindo tipo assim, pô, alguma sensação de alguma experiência de preconceito, assim, nunca tive isso, assim. Talvez eu faça mais piada dos outros do que fazem de mim mesmo. Eu não vou dizer que tem rivalidade, eu vou entrar mais nessa de preconceito. As pessoas tendem a apontar muito o defeito da outra modalidade, os pontos fracos da modalidade, e enaltecer as qualidades da própria modalidade. Então quem faz esportiva é igual você falou, ah, mas aí eu tô em forma, eu tô no tanquinho, eu durmo na minha cama quentinha a hora que eu volto da rocha, eu não preciso viajar, ou se eu viajo eu posso voltar no mesmo dia, porque os lugares que dá pra você fazer a escalada tradicional não é igual você fazer a escalada esportiva. Esbarra um pouco na maturidade da pessoa, entendeu? A pessoa, quando ela começa a andar em vários mundos, tanto do boulder, quanto da escalada esportiva, quanto da escalada tradicional, ele começa a entender as diferenças das coisas e não fica mais com essa rivalidade, ele aprende a apreciar as coisas. Vou dizer a minha experiência. Pelo fato de eu gostar mais de escalada tradicional, eu adquiri alguns vícios, né? Considero até chatice minha. Uma delas é usar capacete, né? Nós vamos falar mais pra frente disso. Nesse final de semana que passou, eu fui com uma amiga escalar aqui em Vila Velha, eu usei capacete e eu falei com ela, cara, usa capacete também. Uma via fácil, né? De fácil acesso, rapidinha. Daí nós saímos daquele local e fomos pra uma outra via. E aí, cara, eu cheguei lá de capacete, o pessoal começou a dar risada na minha cara. Não tô entendendo, né? Falei, ah, cara, você vai pra alguma obra que tá usando capacete e tal? Aí eu falei, bom, realmente a galera que curte aí a força física aí não se adapta muito com o que a gente faz, né? Mas, enfim, é uma discussão aí que a gente vai botar mais pra frente. Qual que é o melhor lugar pra aprender a escalar ou pelo menos desenvolver uma escalada esportiva? Na rocha ou no muro? Então, meu primeiro contato com a escalada foi na rocha, e isso me despertou mais para o esporte em si. Já em indoor, que é no muro, também existem muitas pessoas que começam por ali, inclusive aqui no nosso estado é pouco. Hoje, para mim, o muro é um complemento, né? Eu uso como treino, trabalho resistência, trabalho força, técnica, aprendo muito no muro. Mas aonde eu vou aplicar mesmo e aprender mais ainda é na rocha. Acho que não tem um certo ou errado, sabe? Acho que é o melhor acesso que a pessoa tiver. O importante é procurar locais seguros, né? Locais que você tenha aí uma referência boa, para você não colocar sua vida em risco, uma vez que você vai estar conhecendo o esporte, né? Então não tem muita noção de segurança. A gente já tem até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Giovanni Souza, que ele pergunta o seguinte: rola muito arranhão no corpo durante uma escalada? Olha, rola, não é como qualquer atividade. Se você não quiser machucar ou não ralar ou não fazer nada, sim, você não vai cortar um braço, não vai abrir a testa. Mas você vai dar uma raladinha, vai, sei lá, o dedo vai ficar esfoladinho, né? Nada que vai comprometer sua integridade física. Vai rolar boas histórias pra você contar na segunda-feira no escritório. Eu não digo isso pelas minhas pernas, tá? Minhas pernas tudo roxa, dá pra trabalhar. Dá pra ser complicado. Tem que colocar uma calça. Quando tem festa pra ir, eu já nem penso em vestido, cara. Eu já penso em calça ou vestido longo. Eu já ouvi essa história aí, Luciola. Já ouvi essa história aí de outras meninas que falam quando tem uma festa de casamento, alguma coisa assim, não vai escalar não, porque senão fica com as pernas roxas e não vai poder usar vestido. É isso mesmo? Opa, opa, opa, opa. Deixar de escalar jamais. Eu arrumo um vestido longo, mas escalar eu vou. Tampa as pernas, entendeu? Eu tô com baita de um arranhão no antebraço que eu bati ontem escalando. Posso dizer, respondendo a pergunta aí do Giovanni, que escalar é igual pescar. O cara voltar da pescaria ou da escalada com os dedos tudo íntegro, tem alguma coisa errada. Tem um furinho ali, um arranhão. O granito aqui do Espírito Santo é implacável, né? Eu acho que o simples fato de se tocar na pedra, o cara se arranha. Uma calça comprida, uma camisa de manga, assim, são itens essenciais aqui no Espírito Santo. E aí você fica bem protegido. Eu acho que o que mais me incomoda, pior do que os arranhados, são os carrapatos. Carrapatos? É, eu acho pior carrapato do que arranhado. Não tinha me ligado isso, não. Ah, matemática é fácil. Qualquer lugar que tenha vaca ou passeando ali perto, você vai pegar um carrapato. Fato. Fica a dica, né? Não, quando eu vejo um cavalo no pasto, eu já me preparo. Já dá até coceira. Aqui em casa quem sofre é o cachorro, tadinho. Ao invés dele trazer carrapato pra gente, a gente que traz pra ele. Existe a forma de começar sem ser fazendo um curso? É um esporte que necessita de um curso? Ou você consegue aprender sem precisar contratar alguém pra te dar um curso? Qual é o meio mais seguro, mais tradicional, no caso? Eu acho que existem duas maneiras. A primeira maneira é você ter uma vivência de escalada, ou com um guia ou com um amigo seu que leva você para escalar, um amigo de confiança, que você sabe que ele não é nenhum porra louca, nem nada, que não vai te colocar em perigo. Você dá uma escalada, vê se você gosta, vê se você gostou da experimentação. Aí, se você quiser realmente praticar o esporte, entrar de cabeça, começar a se aventurar sem precisar ficar dependendo daquele amigo, dependendo de outras pessoas, você fazer um curso é quase imprescindível. Eu diria que de início o que você pode fazer é procurar uma empresa responsável e fazer um rapel, né? Que você vai ter a sua primeira experiência ali com a rocha, né? De altura e tal, e confiar nos equipamentos, que é muito importante. E você vai ter um custo ali até para fazer uma atividade outdoor, e a partir daí, poxa, curtiu? É, vai de novo, ou então começa a se achegar a pessoas que praticam isso. Ou se não existe, procure uma associação, procure um clube da sua cidade e vai se informar. Acho que o caminho é esse aí mesmo. O Nagô que tava falando ali, que aqui na rocha do Espírito Santo, só de encostar nela já corta. O tipo de rocha influencia também no desempenho da escalada, Nagô? Que você como geólogo aí, e escalador, acho que pode ter um pouco mais de propriedade para falar. Eu acho que cada escalador tem uma rocha preferida, eu acho. A gente pode até fazer uma enquete aqui para e cada um vai dizer, ah, minha rocha preferida, qual é a rocha preferida? Aqui no Espírito Santo a gente não tem escolha, né? Então a gente só tem o granito, bom e velho granito para escalar. Mas falando de, usando o termo mais geológico correto, a gente, no Espírito Santo a gente consegue escalar em granito, em gneiss e também em mármore, né? Que a gente tem lá em Vargem Alta, uma falésiazinha que tem um pouquinho de mármore. Mas é muito pouco, mas essência, a maioria das escaladas é em gneiss e granito, né? Eu acho que cada tipo de rocha tem um estilo diferente, e cada escalador tem um estilo preferido, né? Eu só conheço as pedras aqui do Espírito Santo, não escalei fora, não. Depende de onde tu quer chegar também, né? Se você quer ser um bom escalador de quê também, né? Você quer desenvolver e ser um bom escalador de quê? Você pode passar a vida inteira escalando em granitos, pulindo, e vai chegar no final da vida e ainda vai ter muito o que aprender ainda, né? Eu acho que o tipo de rocha não sei se influencia, diria que influencia. São Paulo tem muita pedra aí, Luciano? Tem bastante, mas eu acho que, não vou dizer que influencia no aprendizado, influencia no estilo da pessoa. E a rocha, mais ou menos, ela serve de filtro, né? Se você tiver uma rocha que tem muito regletinho, a pessoa não tiver o antebraço fraco, ela não vai gostar do esporte, ela vai abandonar. Mas o segredo de todo escalador, assim, que evolui bastante, é ele cada vez mais escalar em rochas diferentes. E aí isso faz com que ele tenha um repertório de movimento muito grande para ele enfrentar uma situação e sair daquela situação sem cair, sem despencar e conseguir encadenar uma via. Mas tem bastante rocha. Por aqui tem o granito, tem gneiss e no interior do estado tem um arenito, parece um barro duro, assim. A gente sabe que quando um grupo de esportistas ou de incentivadores do esporte, né, eles prezam pelas boas práticas ou querem se organizar, acabam surgindo aí clubes, acabam surgindo associações, organizações, né, em prol do esporte. Mas nem sempre é assim, porque às vezes aparecem aí movimentos que mais atrapalham, que ajudam o esporte. Como que está hoje e qual que é a importância, na opinião de vocês, de uma associação ou um clube específico para escalada? Sobre o papel, assim, das associações, aqui no nosso estado, nós temos vários exemplos dos trabalhos, principalmente com os parques, né, que são fechados para escalada. Então, nós conseguimos fazer uma negociação, uma abertura bacana, como aconteceu depois de muitos anos com a Pedra Azul, né, que é um exemplo para a gente maravilhoso. Inclusive, o Parque do Forno Grande agora está em conversa. Apoios também junto às prefeituras e tentar fortalecer o esporte. Associação, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu não vou fazer parte, ou eu faço parte da associação, ou eu sou... Associação é um conjunto de pessoas, sabe? Que as pessoas ficam em prol daquele esporte, é uma coisa que gosta e acredita e faz por aquilo. Acredito que é sempre bom, principalmente pessoas às vezes que nem fazem parte das associações, mandarem ideias para ver o que está acontecendo de fora. É, eu acho um papel muito importante para fortalecer, mas eu sei que existem diferenças, né? Porque pessoas e egos são coisas complicadas, então é difícil a gente conseguir na nossa própria família juntar todo mundo em prol de uma coisa, né? Às vezes cada um vai pro seu lado. Mas eu acho que o bacana dos clubes, associações, é tentar fortalecer uma coisa que a gente acredita, que a gente gosta. O conceito de associação é uma coisa que surgiu, já não é uma coisa recente, né? É uma coisa que já existe há muito tempo. E, inclusive, a associação não existe só no mundo da escalada, existe fora do universo da escalada, né? Existe a associação de moradores, existe uma infinidade de tipos de associação. Um escalador lá de Afonso Cláudio um dia me definiu muito bem o que é uma associação. Ele falou assim, associação é quando a gente não tem força, a gente se junta com outras pessoas para se tornar formar um grupo mais forte, para ir buscar atrás de alguma coisa. De alguma forma, é bem isso que a gente faz, né? Associação é a gente se une com outras pessoas para tentar formar um grupo mais forte e tentar reivindicar alguma coisa ou ir atrás de algo. Mas também vejo assim que hoje em dia, com as redes sociais, o mundo cada vez mais virtual, eu vejo que esse conceito de associação está meio que caindo em desuso. Assim. Eu acho que, por um lado, eu acho muito triste isso, porque a gente deixa de ter aquele contato físico com as pessoas, de ver as pessoas no olho e conversar, né? Que nem essa reunião que nós estamos fazendo aqui. A gente, cada um está num seu mundo e eu estou no meu quarto, vendo televisão aqui, na frente do notebook e conversando com vocês. Quando o ideal seria, talvez, se a gente estivesse todos reunidos num bar e olhando na cara do outro e gravando, que eu acho que seria o mais ideal. E eu acho que a associação também cai nesse conceito hoje em dia. As pessoas têm preguiça de sair de casa, porque quando a gente forma uma associação, a gente precisa se encontrar, né? Então, às vezes o cara fica na preguiça de sair de casa para se encontrar com outras pessoas e eu acho que esse espírito está se perdendo um pouco, assim, e isso se reflete no enfraquecimento das associações. A associação está perdendo cada vez mais força, e a percepção que eu tenho é que a associação ainda existe, porque existe alguns escaladores da velha guarda que ainda tentam preservar esse espírito que eles pegaram lá no início, no século passado, e que hoje em dia a geração mais jovem não tá muito interessado nisso. Quando acontece alguma coisa, eles reclamam, né, cara? De que tá sendo uma decisão unilateral. Não é unilateral. Né? As reuniões, aí, citando o caso da Associação Capixaba aqui, né, elas acontecem periodicamente, isso é anunciado, e a pessoa não aparece, como você disse, porque não quer. Às vezes, lógico, por um capricho. Muitos têm os seus compromissos, né, aula, enfim. E às vezes o cara não pode ir mesmo. Mas tem o cara que pode ir, pode contribuir e não vai pro capricho e só quer saber de detonar. Ninguém gosta de ser escanteado, né? Mesmo que a pessoa não esteja sendo, a pessoa se coloca de lado e aí ninguém quer. Eu também não gosto de me sentir escanteado durante um grupo, então acho que a reação natural da maioria das pessoas é falar mal, né? Porque o cara não tá podendo participar daquele grupo, então como eu não tô participando daquele grupo, eu vou falar mal. Eu acho que é uma reação super natural da pessoa. Então sempre vai ter alguém que vai estar fora e sempre vai ter alguém falando mal. Por outro lado, sempre tem as pessoas que estão dentro e vão te ajudar, então tem que sempre saber o ponto de vista, né, que tu vai querer ver, né? Ou tu vai querer ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu enxergo assim, a associação, qualquer uma associação, ela é como se fosse um partido político. Ela representa um grupo de pessoas e os interesses comuns dessas pessoas. É a questão da representatividade. Tem muita gente que reclama e fica com aquele espírito de... O Nelson Rodrigues citava que tinha o complexo de vira-lata. E tem muito escalador que tem esse complexo de vira-lata. Que, eu sou escalador, todo mundo fala mal, que não sei o quê, etc e tal. Mas, na verdade, se todo mundo realmente tivesse alguém que representasse, poderia, por exemplo, abrir alguns lugares de escalada que tá todo mundo aí querendo que o lugar abra, ou tá todo mundo aí achando que o lugar vai fechar, porque não tem representatividade, não tem alguém que represente eles, que vá chegar no lugar e vá conversar com o dono. Ou se algo acontecer de errado, converse com essa pessoa a qual ele representa os escaladores, para ele chegar em cima da pessoa e, desculpa falar essa palavra, mas dar um esporro na pessoa que fez a cagada. A associação, ela tem valor quando ela, de fato e de direito, ela representa os interesses da comunidade a qual ela está representando. Tem muita gente que entra para uma associação, entra para uma federação, não estou falando nenhuma em particular, assim, aqui na Argentina também, acontece bastante nos clubes andinos lá, da pessoa entrar e ter um cargo e aí começar a achar que é uma autoridade perante a todo mundo e todo mundo tem que respeitar a palavra dela. Na verdade, ele representa a comunidade, ele não é uma autoridade para todo mundo. E aí, por causa disso, as pessoas começam a ficar descrentes com quem foi escolhido ou com quem sobrou o pepino, né, o abacaxi de representar elas, que é só pichar, que é só falar mal e etc e tal, porque ele não se vê representado por ela, ele não vê importância naquilo. Ele só vê importância na hora que fechar algum lugar de escalada e ele ficar choramingando num canto porque era o único lugar dele. Aí ele realmente começa a ver que tem uma importância você ter uma representatividade. É mais ou menos isso, a importância da representatividade. O rumo que tomou uma ou outro, aí tem que fazer uma trilha mensal para cada estado e para cada associação. E eu ainda cito ainda a questão do Rio de Janeiro, que não é só uma associação, né? São vários clubes que tem ali, né? Tem até essa diferença aí também, né? E tem a associação e tem os clubes que acabam agindo como associação também, é isso? Alguém sabe dizer aqui? Para você ter uma federação, ela tem que ser formada por clubes. Porque senão ela é somente uma associação de associados. Ou seja, eles elegeram uma pessoa. Quando é uma federação, é formada por clubes e associações que vão eleger um representante que é de comum acordo desses clubes e associações. É como se cada associação, cada clube fosse um tijolinho e esse tijolinho construísse uma parede que é a federação. O que você tem no Brasil é uma confederação, que é a união de cada federações, e cada federação é formada por cada clube. Então, quando tiver vários clubes no estado do Espírito Santo, esses clubes podem se unir, eles podem se organizar individualmente, mas eles se unem e formam uma federação, mais ou menos é como é nos Estados Unidos. Falar aqui a respeito de competições. Eu tive a oportunidade de participar de uma competição, né? Até o Naoki e a Lucila também estavam presentes. A segunda Copa Capixaba de Escalada de Dificuldade. Participei como colaborador, né? Eu não escalei. Foi uma competição muito bacana, aquele padrão que foi feito ali. é algo que é modal, Naoki, ou isso varia também de região, de clube, de associação? Como é que funciona uma competição de escalada esportiva indoor? O evento que a gente organizou, aquele de que aconteceu em Venda Nova do Imigrante, em parte a gente, talvez 70% das regras e o procedimento todo foram baseados no que é hoje em dia praticado pela Federação Internacional de Escalada Esportiva, IFSC. Muita coisa que tem lá, eu copiei de lá, inclusive também regras que são praticadas no Brasil pela Associação Brasileira de Escalada Esportiva. Copiei o formato de lá e adaptei um pouco a nossa realidade, porque não tem como fazer exatamente como eles pensam, não tem como fazer no padrão FIFA, digamos assim, né? O princípio básico da competição é vence quem chegar no ponto mais alto, né? Tiver que definir uma frase isso, né? Então é uma escalada que se faz com corda, você tem que subir por uma rota que é definida por um road setter, que é a pessoa que monta essa rota, né? E ela tem uma dificuldade, então o vencedor é aquela pessoa que chega no ponto mais alto. Claro que aí existe uma série de detalhes, assim, mas o básico seria isso. Assim. E se um ou mais escaladores chegarem no ponto mais alto, é definido quem chega no menor tempo, né? Embora hoje em dia isso não aconteça, assim, é muito difícil. Eu acho que no último campeonato mundial da Alemanha de boulder parece que teve uma superfinal. E existe todo um trabalho das pessoas que montam essas vias, os road setters, que eles precisam fazer com que não aconteça esse tipo de coisa. E tem funcionado, pelo que andei observando nos últimos campeonatos. É que os caras não chegam no final, é isso? Na verdade é porque o muro de escalada, ele existe também um padrão FIFA, digamos, de tamanho, de dimensão. O nosso estava fora do padrão, né? Era um muro muito baixo, então fica muito difícil de você conseguir peneirar as pessoas num trecho de 5, 10 metros, 12 metros. É muito mais fácil peneirar as pessoas numa parede que tem 20 metros de altura, né? Além dessas questões aí de competições, tem as novidades aí, né? Até o Luciano Fernandes foi o primeiro site, o primeiro veículo, Luciano, que anunciou aí que a escalada ia ser esporte olímpico. Foi. Televisão também, ninguém sabia, né? Tudo, qualquer um. É porque esse eu fiz questão de ser, tive que assistir a reunião do COI inteira, que é uma coisa assim tediosa, e na hora que o cara começou a falar, eu já tinha mais ou menos o texto pronto, porque eu fui elaborando desde o início da reunião. Tá, mas você já tinha feito uma pesquisa antes de que algo poderia acontecer nesse sentido. Já tava acompanhando por causa do site, né? Já tava acompanhando. E na hora da reunião, eu já tava desde o início da reunião. E aí todos falaram, tive que acompanhar, fui escrevendo tudo. Enquanto a pessoa ia falando, eu ia escrevendo e ia salvando. E aí a minha esposa dava uma revisada na lógica, na hora que eu salvava no draft, num outro computador aqui da redação. Quando ele falou assim, sim, então vou fazer o negócio. Então, antes ele falar, vou fazer, na hora que ele tava descendo o martelo, eu consegui publicar e publicar nas redes sociais, tudo. Mas isso foi 30 segundos a um minuto antes de algum outro veículo grande. Quais as modalidades que vão entrar com a parte de competição de Olimpíada? Para entrar na Olimpíada, eles teriam apenas um espaço limitado a mais na Vila Olímpica. E na Vila Olímpica, eles poderiam abrir espaço somente para X pessoas. E eles queriam que fosse um evento somente de exibição, para ver se a resposta do público vai ser boa ou não, e se vai ser interessante. Então eles proporam um mexidão, né, um formadão. Uma pessoa vai ter que fazer dificuldade, boulder e velocidade na Olimpíada, e o melhor pontuado desses três vai ser o campeão olímpico, porque eles têm direito somente a uma medalha de escalada para o masculino e uma medalha de escalada para o feminino. Cada modalidade ali, o cara pode ser bom em uma e ruim na outra, né? Então é quase que um Iron Man da escalada. Na verdade, eles se inspiraram bastante nas competições de CrossFit que existem agora. Nas competições de CrossFit, você tem várias disciplinas, né? Várias habilidades. E aí, no decorrer dos CrossFit Games, você faz várias provas diferentes de cada uma dessas disciplinas. E aí o vencedor de pontos, né, cara, o primeiro lugar ganha tanto, segundo ganha X, terceiro ganha Y e assim por diante, o cara que acumular mais pontos é o campeão. E aí a escalada esportiva se inspirou nesse sistema para que, por exemplo, um Adam Ondra tenha que treinar outras habilidades para não ser uma barbada nas Olimpíadas. Então a pessoa tem que ter várias habilidades. Escalada dificuldade, né, guiada, boulder, escalada de velocidade. Então se você, por exemplo, for mediano em tudo, é capaz de você ganhar uma medalha. Se você for excelente em uma e péssimo em outra, é capaz de você nem pegar pódio. O Brasil tem alguma chance aí de conseguir alguma medalha? Eu não sei como vão ser feitas as seletivas, né? Porque essa é uma das perguntas que a gente brasileiro está se fazendo, brasileiro escalador se faz, né? Se vai ter vaga para América Latina, se vai ter uma vaga para o Brasil, como vai ser feita essa seletiva? Porque, se eu não me engano, são apenas 40 atletas que vão poder participar, né? Então, vão ser os 40 melhores ou vão ser escolhidos de cada continente? Essa é uma pergunta que acho que não sei se já foi respondido. Então, essa é uma preocupação, assim, que nós temos ainda. O Luciano, não sei se o Luciano sabe melhor sobre isso. Né, até onde eu acompanhei, teve um congresso, se não me engano, no Canadá, em que discutiu isso. Né, e aí eles homologaram o formato, vai ser nesse formato mesmo que eu acabei de falar. E as questões das seletivas ainda está em aberto. O que já deixou branco, já deixou algumas declarações na imprensa em dois sites especializados de escalada de competição, é que eles vão dividir por zonas algumas vagas. Como eu fiz a tarefa de casa aqui, que eu já até anotei da resposta, eu já tenho até a resposta para você. A chance do Brasil ir para a Olimpíada é nula, nenhuma, zero. Caramba. É muito pequena, sim. Para você ter uma ideia, teve uma competição esse ano chamada Open de Boulder no Chile. O Brasil sempre dominou essa competição, sempre dominou. Sempre tinha um atleta, ou era campeão, ou tinha um atleta no pódio. Esse ano, ficou só em quinto ou quarto colocado o melhor brasileiro que não está treinando para competir. Mulher não foi nenhuma para competir. A sul-americana assim, mais forte, que tem chance mesmo de ir para a Olimpíada, é a Valentina Aguado, da Argentina, que ela tem 16 anos. Na Alemanha, ela ficou, se eu não me engano, em 30º lugar. E ano passado, ela foi desclassificada de ir para a semifinal porque ela tinha 15 anos e eles só perceberam isso na hora que ela tinha classificado para a semifinal. E não podia porque tinha 15 anos. Então, esse ano, a competição lá, o Open de Boulder no Chile, serviu para mostrar que a não criação de uma nova geração de escaladores, ela está começando a impactar na realidade das competições internacionais. Mas é a realidade, é igual, desculpa falar isso pra vocês, é igual um time do Campeonato Capixaba querer classificar pra Libertadores ano que vem. É, mas acaba sendo isso mesmo, cara, não tem como, né? Você fica ali na torcida, igual o 7-1, né? Todo mundo ficou ali na torcida, mas não teve a preparação pra poder enfrentar um time que tava preparado. Exatamente. Teve gente que ficou até o quinto gol ali, esperando, não, vai virar. E aí veio o quinto gol, veio o sexto, você fala, realmente não dá, mas, pô, e aí é o tapa na cara, né? O 7-1 é bem icônico, né? O 7-1 é bem icônico. Uma outra coisa, assim, que dá pra ver que a gente tá querendo reviver um 7-1, acreditando que o Brasil possa chegar na Olimpíada ainda com chance de medalha, foi quando as pessoas que classificaram aqui no Brasil foram pra competir na Europa e teve atleta que não conseguiu tirar o pé do chão, entendeu? Numa prova classificatória, ou seja, o nível do pessoal na Europa tá tão acima que aqui ainda a gente ainda tá discutindo, sei lá, a cor do muro em vez de se dedicar um pouco mais a criar a nova geração de atletas. Então fica aí o alerta, então, né, pra galera que se quer no futuro galgar alguma coisa nesse sentido, vamos criar uma geração de escaladores, criar uma cultura de escalada para desenvolver de fato esse esporte. E o Brasil também ter alguma expressão nesse sentido, o que eu acho bem difícil, né? Em termos de equipamentos básicos, né, pro cara começar a escalar, a gente sabe que só é necessária a sapatilha, né? E o resto ali, tudo você consegue emprestado. Mas o cara, ele gostou do esporte, ele gostou da escalada, e ele quer, digamos assim, alcançar uma autonomia de ele mais uma pessoa poder ir para a pedra e escalar. O que é de equipamento básico que ele precisa para desenvolver a escalada esportiva ou até mesmo a escalada em si? Bom, se nenhum dos dois tiver nada, prepara o bolso e a cadeirinha, a sapatilha, vão precisar das costuras, corda, freio. Costura? O que é costura? Costura é um conjunto com uma fita expressa e dois mosquetões na ponta, onde um você prega na proteção da pedra, no caso pode ser grampo, chapeleta ou equipamento móvel, e o outro vai passar a sua corda onde vai fazer a proteção. O freio, né, que você vai... O normal e seguro, né, você escalar no mínimo em dupla, que é um fazendo a segurança e o outro guiando. Ou escalando de top rope, logo precisa de um freio também. Eu tenho um kitzinho básico que não sai da minha cadeirinha, que são dois cordeletes para fazer o sistema de backup do meu freio, o mosquetão extra e o conjunto do freio, né? Que é um mosquetão e o mosquetão e o freio. Na escalada esportiva, eu nem sempre uso capacete, que a gente vai voltar lá na questão do capacete que você já comentou lá atrás. Em tradicional, é para mim ferramenta básica, primeira coisa que eu pego se eu vou para uma escalada tradicional é meu capacete. Escalada esportiva, eu tenho colocado o capacete se for uma via que eu vou ficar com receio, com medo, tô um pouco não tô confiante, sabe? Aí eu, às vezes, uso capacete, mas, sinceramente, é raro eu acabar usando capacete na esportiva. Quero deixar um tópico só pra falar do capacete, cara, porque eu quero entender um pouco melhor isso. Mas você mencionou ali, top rope. O que, que é o top rope? Top rope é a corda vindo de cima, né? Quando a primeira pessoa vai escalar, no caso, a gente falando de uma via esportiva, a pessoa vai subir fazendo as proteções devidas no decorrer do curso da via, e lá em cima tem a parada dupla, onde tem duas chapeletas ou dois grampos, dois pontos de proteção. A pessoa chegando lá em cima, ela vai passar a corda dela como proteção e vem até o chão. Logo, as duas pontas da corda vão estar até o chão, e a segunda pessoa que quiser escalar de top rope vai estar presa em uma ponta da corda, a corda vai passar lá em cima, no final da via, vai descer até o freio da segurança e vai escalar com a corda vindo de cima. E isso reduz qualquer risco, porque a pessoa não vai ter uma queda, né, brusca, vai ser só a elasticidade da corda. É lógico que pode ter uma movimentação horizontal ou diagonal que gere um pêndulo, mas nada muito preocupante. Então, para quem é leigo e não entende, nunca viu uma escalada, pelo que você explicou, vai-se a primeira pessoa, que é o termo guiar, né? Isso. Ele vai guiar a via, ele vai fazendo as amarrações da corda, e a partir daquele momento que a corda está fixada, pode subir quantas pessoas quiserem. Aí vem a minha pergunta, e se eu cair? Então, deixar bem claro para o pessoal a questão da segurança, que até mesmo a primeira pessoa que está indo guiar, ela tem uma certa segurança, e as demais têm uma segurança maior ainda, correto? Correto. Não necessariamente a segunda vai de top rope, né? Ela pode também puxar a corda e ir guiando. Se você cair, o clássico de quem tá começando é pegar na corda. Não pegue na corda. Sim. Você vai tentar jogar o seu corpo para trás para não se ralar na pedra, evitando os machucadinhos que falamos lá atrás, que é muito difícil evitar. E as mãos você vai usar de apoio para proteger o seu rosto, sua cabeça, seu corpo. A tendência, geralmente, é você pegar na corda e segurar com coisa que você vai estar... Mas a corda já está presa em você, na sua cintura. Então, você tem que usar as suas mãos como apoio para o seu corpo não ir direto para a pedra, sabe? Então, isso que é o que você tem que estar meio consciente na hora de uma queda de top rope. De top rope é mais simples, né? Mas não pegar na corda. Mas a tendência é sempre empurrar o corpo levemente para trás e usar sua mão e os pés de forma a te ajudar a não bater na rocha. Não sei se eu deu para explicar bem. Não, tá certo. Isso é igual o lance, como falamos lá atrás. O primeiro contato com a rocha, para quem nunca teve, o ideal seria realmente fazer um rapel. E até no rapel as pessoas tendem a segurar na corda, né? Aquela segurança psicológica que não serve de nada. e que no caso de uma na escalada acaba até atrapalhando. O que é uma cadena? Cadena é um conceito até relativamente cruel com quem escala, que é o seguinte, sair do chão e chegar até na parada, que geralmente é uma corrente, ou são duas argolas, né, na parada, sem você segurar na corda, sem que você fique apoiado na corda. É como se você não estivesse usando a corda, você não iria cair, despencar e morrer, entendeu? É você ir sem você estivesse apoiado, é você escalar sem utilizar nada artificial para chegar no ponto e nem descansar artificialmente também. É você encadenar a via. Esse nome, aqui no Brasil, encadenar, em Portugal, se eu não me engano, é encadear, vem de cadena, que antigamente na parada ficava uma corrente. Então, quando você encadenava, você colocava em cadeia todos os movimentos, né? Não caía, e chegava na corrente, você encadenava. Interessante isso aí, o nome da cadena. Eu sempre fiquei na dúvida. Por que, gente? É por causa disso, né? Você tá... Se você estiver em Portugal, é encadear. Encadeare. Encadeare. E tem a cadena à vista, né? Sim, são as sintonias finas. Encadena à vista é um lugar que você chega, você não sabe o que é, o que você vai encontrar, como é que agarra. Ninguém fala nada pra você, você chega e encadena a via, sobe até o final. Ah, não pode ter os betas então, é isso? Não pode ter nenhuma informação que o pessoal chama de beta. Você é um cara que, em teoria... Então você está acima daquele grau, você fez facilmente, conseguiu desvendar o mistério, por assim dizer, apenas com o seu repertório de movimento e com sua força. Se alguém falar alguma coisa para você, tipo, olha, toma cuidado com aquele buraco, olha, aquele buraco é ruim, não vai para ele não, isso já é uma cadena em flash, né? Ou você viu alguém escalar antes, ou alguém te deu uma informação. É como se fosse uma canastra limpa, é uma cadena à vista, uma canastra suja, né, que vem com coringa, tudo, é uma cadena em flash. Você mencionou, a Lucila mencionou ali a questão da parada, é subir até a parada. A parada é de fato onde a via para, no caso da via esportiva. Na via tradicional, em escalada tradicional, a parada é apenas um ponto de parada para que os escaladores se reagrupem e aí continuem a via em outras cordadas. Mas na escalada esportiva em específica, são dois grampos, geralmente é utilizar dois grampos, tem gente que usa mais, ou você pode usar uma proteção natural, uma árvore, uma rocha, enfim. Você vai ter ali uma proteção que é a parada, então ali é onde termina. Né? Então você subiu até a parada, né, até o ponto final daquela via, subiu sem nenhuma dica, sem nenhum beta, que o Noak vai explicar o que é o beta, você subiu em à vista, cadenou à vista a via. Se alguém te deu alguma dica, ou se você precisou ver algum detalhe da via antes de subir, você cadenou em flash. A cadena, ela só pode ser feita de maneira livre ou com betas, mas o que são de fato os betas que as pessoas pedem, ou que as pessoas dão sem ninguém pedir? O beta é uma informação de algo relevante da via que faz a diferença, é como se o cara te contasse um segredinho, um macete, para que você passe de uma parte mais difícil. Porque toda via ela tem uma dificuldade X, e geralmente, na linha da via, um lugar tem uma dificuldade X e a gente chama de crux. E para você passar do crux ou passar de um lugar, essa dica às vezes é fundamental. E as pessoas às vezes podem não descobrir sozinho. E aí você tem essa ajuda, é como se você tivesse trapaceado na pureza da escalada. A figura ali do cara que fica embaixo para prover a segurança do escalador que tá subindo, ele é fundamental, isso aí não há que se negar, né? Dificilmente a gente vai encontrar pessoas... Não que isso não seja possível, tem escaladores que façam isso, que é chamado escalada em solo. Mas explica pra gente aí, Naoki, o que que era o dar seg? Ou, como a pergunta da Lucila ali, quem vai dar seg? É como o próprio nome diz, né? Você, quando está escalando, quando uma pessoa está escalando, a segunda pessoa necessariamente precisa estar te dando um apoio, precisa estar dando segurança usando a corda no outro extremo da ponta da corda. É uma compressão da palavra dar segurança. quando a gente escala, normalmente a gente escala em dupla, em trio, até em quatro pessoas, sempre vai ter uma pessoa que vai estar escalando e sempre vai ter uma outra pessoa que vai estar te dando o apoio, uma segurança no caso, né? Em caso de queda, alguma coisa aconteça, é essa pessoa que vai ter que entrar em ação e segurar a queda do escalador. É, lembrando aí que quando a gente fala o cara caiu, ele não vai até o chão. Se o SEG tá esperto ali, tá de fato atento ao que ele tá fazendo... ele não despenca, ele tem só uma leve caidinha. E aí ele não vai até o chão, né? Não bate no chão. Ele não deveria chegar no chão. Não deveria, exatamente. Tem um vídeo que viralizou na internet que a pessoa, ela compilou não sei quantas quedas de pessoas na escalada. E ele deu uma viralizada ano passado. Se procurar, você encontra. Uma coisa que precisa ficar bem definida é que é uma relação de confiança. Dificilmente, qualquer um de que está aqui, você for escalar em algum lugar novo ou chegou numa cidade e tal, você vai pegar um desconhecido para fazer a sua segurança. Chegou num point que você não conhece ninguém... E aí o cara se oferece pra dar segue, e aí? Alguém já passou por isso? Eu não escalo, se eu não conheço ninguém, eu não escalo. Acontece nem em outros lugares, não. Às vezes com amigos mesmo que estão começando e tudo mais, pergunta, você quer que eu faça segurança? Né? Eu, em alguns casos, que são vias que eu tenho completamente domínio e que são mais fáceis pra mim... Eu até deixo para a pessoa aprender, desde que tenha uma pessoa minha de confiança ali dando a ajuda. Se eu for pegar uma via de escalada no meu nível, por exemplo, eu já não pego. Eu já peço segurança para alguém de confiança. E um outro ponto além, não só do escalador ver quem está dando segue, né, procurar a pessoa certa para dar segue... o próprio segurança tem que saber as limitações dele, né? Eu dou de exemplo muito porque eu sou uma pessoa muito grande, pesada, né? 1,60m de 48 de quilos. Os meus 48 quilinhos é complicado. Já me pediram segurança uma vez, numa via desportiva, que eu sei que entre a primeira e a segunda proteção, se a pessoa cair, ela vem no chão. Exceto que eu já segurei queda já de amiga minha ali, mas porque eu já tinha consciência de como que estavam as proteções, prestei muita atenção, segurei ela a um palmo do chão. Mas já um colega meu, é um homem que me pediu segurança, eu falei assim, me desculpa, você pode ir para outra pessoa? Porque se você cair, eu não vou conseguir te segurar, porque eu tenho noção que o meu peso não ia aguentar a queda dele, né? Então, a pessoa tem que ter essa consciência dos dois lados, eu acho muito importante. Isso é uma relação meio complicada, né? Porque a segurança, quando você escala com alguma pessoa, existe uma coisa que vai mais além da própria segurança, né? Caso aconteça algum incidente, você se machucar, torcer o pé e tal, você se torna totalmente dependente dessa pessoa, né? Então, você tem que estar andando, escalando com uma pessoa que esteja capacitado, pelo menos, para que possa te ajudar nesse tipo de caso. Muitas vezes nós vamos para um lugar mais remoto, onde o celular muitas vezes não pega, que tem dificuldade de acesso, a trilha é ruim. Então, a pessoa que vai escalar junto contigo, não só é importante que ele tenha condições de te dar segurança, mas também que possa te ajudar no caso de uma eventualidade, que são coisas que são inerentes ao esporte e a gente corre o risco de acontecer, né? Eu queria complementar algo aqui para quem é leigo e não entende nada de escalada, como eu já fui um dia. Escalador não é maluco, doido, de pedra que sai escalando a primeira coisa que ele acha na frente, não. Então, para quem não tem essa noção, o ouvinte que nunca nem imagina como se começa a escalar, existe uma escalada que não é feita indoor, é feita em meio externo, meio natural, existe lá uma rocha em que a pessoa enxerga ali a possibilidade de uma via, então ele pede autorização ao dono da terra, da propriedade, vai lá na rocha, crava na rocha os grampos ou chapeletas, aí a pessoa conquista a via, abre a via. E é possível que existam várias vias numa mesma rocha. Então, a partir do momento que ele fixa aqueles grampos ou chapeletas ali, a via está aberta. Então, outras pessoas vão lá visitar o local e repetem aquele percurso que a pessoa abriu, que a pessoa criou, inaugurou. Né? Então, existem vários níveis de dificuldade. E agora, quando a gente estava falando de segurança, é exatamente isso. Você escalando, você tem o seu psicológico ali concentrado no que você está fazendo e você tem que estar totalmente despreocupado quanto à sua segurança. Você tem que estar com um parceiro que você confie, um parceiro bom, que você não vai ficar precisando se preocupar com a sua segurança. Você vai estar preocupado só em escalar. É isso aí, cara. Exatamente isso aí. É, só deixando claro pro nosso ouvinte aí que se ele se aventurar, e espero que sim, né? Mas se ele começar a se aprofundar um pouco mais aí e chegar aí numa pedra, numa rocha, só deixa aí o recado que pedra e pó vicia, né? Sim. Vê lá o exemplo da Cracolândia, né? Não é bem isso que eu tava falando. Ou pra Pedrolândia. Pedrolândia. Hit that jive-jack, pull in pocket, like it back. Going downtown, see your man, and ain't got time, shake your head. Hit that jive-jack, pull in pocket, like it back. Time and time waits for no man, and ain't got time, shake your head. Pô, Renan, a gente não falou aqui sobre alimentação, cara. O que que na escalada esportiva rola alimentação também, igual na tradicional? O que que essa galera costuma levar pra comer? Eles se matam de tomar café. Café é vida. Mas durante o negócio, tomar durante a escalada, na tradicional, por exemplo, um dia todo escalando, para no meio pra tomar? Não, aí você leva uma garrafa térmica com café pronto. Sim, mas você toma no meio, dá uma paradinha, já tem o café pronto ali. No, entre as escaladas, não na pedra. Não, na pedra. Você tá escalando tradicional, você leva, em vez de levar água, você leva uma garrafa térmica. Não, a gente tá. Hoje é esportiva, Luciano. Esportiva hoje, cara. Esportiva, eu levo a cafeteira e aí, entre uma escalada e outra, eu pego o fogareiro e já faço um café ali na hora. Ah, entendi. Eu vou até aproveitar aqui a pergunta do nosso ouvinte, Rafael Brecher, né, Rafael? É um ouvinte nosso aqui no nosso grupo do Telegram. E ele pergunta o seguinte: como que os atletas se preparam fisicamente para fazer a escalada e como que é a rotina diária de um atleta? Vamos trazer para nossa realidade aqui. Ô, Lucila, como é que é a sua rotina de escalada? Como é que é os seus treinamentos e como é que você se prepara fisicamente? Eu sou atleta feliz, eu como o que eu tiver com vontade de comer, desde hambúrguer, pizzas e frutas. Feliz. Ultimamente eu não tô fazendo nenhuma atividade complementar, mas o ideal é que faça, porque a escalada é muito lesiva, né? Então, você tem que estar com a musculatura forte e tudo mais, e eu tenho consciência que eu deveria estar fazendo alguns fortalecimentos. É, eu também acho que eu não me enquadro muito. Eu não sou um atleta, né? Eu não tenho compromisso com patrocinadores. Tá, eu não tô usando a palavra atleta, hein? Vamos trazer pra nossa realidade. O único compromisso que eu tenho é comigo mesmo, né? Que eu acho que às vezes é pior do que ter um patrocinador. Eu sou um onívoro. É, acho que a única coisa que eu tento cuidar manter um certo equilíbrio, né? Não ficar, por exemplo, comer só doce, exageros, né? Tentar evitar qualquer tipo de exagero. E qualquer tipo de exagero eu acho que nunca é bem-vindo, sim. Tipo, pizza no dia de treino não é super saudável. Eu acho que pode, porque a gente tá queimando junto, né? Tá louca? Falar pra vocês, uma vez eu tava escalando lá na Ilha do Boi, aqui em Vitória, juntamente com um amigo meu, Nicolas Boing, bateu a fome, cara, a gente pediu uma pizza lá, o cara entregou lá na pedra pra gente, e a gente comeu lá mesmo, aí continuamos escalando. O Luciano tá meio horrorizado com vocês, ele não fala nada. Não, eu tô no mute pra não fazer barulho. Então, o Rafael Brett, olha só, cara, não tem ninguém atleta aqui, profissional, né, aí temos... Mas somos todos amantes da escalada, somos incentivadores, enfim. A minha, não tenho rotina nenhuma hoje, minha rotina hoje é trocar fralda. Aos poucos estou voltando. Renan, ficou faltando falar o que é um refúgio. Eu até agora não sei o que é um refúgio. Na Europa é um lugar em que você dorme transitoriamente quando você está no alto da montanha. Aqui no Brasil, como às vezes deturpam um termo, aqui no Brasil é uma espécie de cortiço de escalador que você encontra cueca pendurada, todo mundo dormindo de qualquer jeito, ninguém respeitando o horário, ligando a luz e não sei o quê. É mais ou menos isso. Eu imaginei bem o inferno agora, assim, que eu falo. Se não for feriado, é um lugar legal de você ir. Se for feriado, é uma excelente ocasião para você treinar a sua diplomacia. Paciência. Mas é um estabelecimento comercial ou é voluntário? O que que é? Geralmente é uma casa que alguém aluga ou alguém é o proprietário da casa e que disponibiliza os quartos coletivos para todo mundo dormir. É uma espécie de hostel, sem ser um hostel, né? É um hostel familiar, por assim dizer. Sim, pô, você só vai praticar, você tá indo dormir pra no outro dia você fazer um negócio que exige do seu corpo e da sua mente ao máximo. Pô, como é que você não vai ter uma noite bem dormida? O segredo é andar sempre com o casulo. O meu sempre vai comigo, saco de dormir. Você entra no saco de dormir e esquece tudo que tem do lado de fora. Poeira, bagunça. O que eu dou de sugestão é que o Renan faça um podcast, um episódio só de histórias de rosto, histórias de abrigo de montanha. Tem que ser uma série de programas e tal, né? Que um só não vai dar, não. Tem uma dúvida aqui de um ouvinte nosso. O nome dele é Samir Cell. Ele pergunta o seguinte: o que é considerado escalar? É estar literalmente pendurado? Ou escalar é subir uma montanha em trechos sinuosos? Né? E aí eu pergunto isso porque acho que é mais uma questão conceitual, né? Porque muitas vezes a galera pensa que, ah, vou escalar, aí vai fazer um trekking, vai fazer um... Ah, tô subindo o Pico da Bandeira, tô fazendo um trekking no Pico da Bandeira, tô escalando. Mas eu confesso que eu também tenho essa dúvida. O que de fato é escalar? Subir o Pico da Bandeira, eu diria que seria montanhismo, né? Subir uma montanha. Subir pedra escalaminhando também seria uma escalada, né? Eu acho que é subir na rocha. Usar equipamento de segurança não necessariamente quer dizer que você precisa usar equipamento de segurança para ser escalada, né? Você pode subir sem nada. Não deixa de ser uma escalada, né? Tá, vamos colocar então. Usou uma sapatilha. Usou a sapatilha para subir, já é uma escalada. É, você pode subir de tênis, né? Hoje em dia tem tanto tênis bom. É difícil de conseguir definir alguma coisa assim. O que é escalada, né? É difícil. É, eu chutaria pela... A partir do momento que você precisou de um equipamento de segurança, você tá escalando. Mas aí que você falou, tem gente que escala sem equipamento e consegue... E via ferrata seria escalada? Segundo os italianos, sim. Eu ia dizer que via ferrata é via ferrata. Então, ainda assim, fica aí a incógnita, né? O que de fato é escalar. Eu acho que não necessariamente usar equipamento de segurança, porque, por exemplo, eu nunca fui lá, eu já ia, mas as duas vezes choveu, subi lá no Frade. Pô, tamo junto, nas duas vezes choveu também que eu fui. Usa equipamento, você que leva, né, Renan? Uh-huh. Você vai lá, volta e meia, levar o pessoal, vocês usam equipamento de segurança, as pessoas vão jumareando, né? Sim, eu não, né, a empresa, porque eu também nunca fui lá no Frade a feira. Ah, você não foi? Não. Sério? Acredite. Uhum. Eu achei que você já fosse em algum roteiro lá. Tô devendo ainda a subida lá várias vezes. Já me chamaram pra dormir lá em cima, já me chamaram pra subir, pra passear lá. Eu já chamei Renan pra guiar pra gente. Pois é, mesmo que eu tenha subido. Mas eu conheço bem lá todos os pontos, né? Porque a empresa ela tem lá os seus procedimentos de subida. E a gente acaba conhecendo boa parte de como já é o roteiro, mesmo não tendo ido lá. Pô, vamos juntar todo mundo então pra ir, né? Naoki já foi lá em cima, né, Naoki? Já foi. Lá eu chamaria de escalamiento. Precisa de fato mesmo da corda pra jumariar ou não? E cara, isso é uma coisa muito difícil de dizer, mas eu diria que é importante. Naoki é um escorregadinho, né, velho? Puta merda. Pelo que eu vi, eu acho que precisa sim. Eu parei num trecho, era noite, não deu pra ver bem. Tinha chovido e o tempo tava tendo um monte de raio em volta e a gente foi embora. Mas ficava um pouquinho mais inclinado e mais exposto. Então, acho que vale a pena uma corda assim. Não, sendo bem consciente, assim, porque eu sei que esse programa de vocês, ele tem uma abrangência, ele alcança muitas pessoas. Eu digo assim, o Frade para subir não é assim você chegar lá e subir sem nada. Eu diria assim, ó, subir, por exemplo, o Frade parece muito fácil, mas não é fácil. É aquele... É a falsa sensação de que é fácil e que é seguro. Tem trechos ali que é um pouquinho mais difícil, que se você escorregar ou alguma coisa acontecer, as consequências podem ser bem graves. E que nem a Lu tinha falado, você pode subir num belo dia de sol, chegar lá em cima e o tempo pode virar, e você não perceber e pegar uma chuva lá em cima, por exemplo, e não consegue descer sem corda. Então, tem que ter muito respeito pela montanha. Eu digo sempre de que não existe escaladas difíceis, existe dias fáceis e dias difíceis, né? Pois é, o famoso e se, né? Igual a segunda tentativa que eu fiz foi com o PH. Ele lá, não conhecia, ainda via, procurando os grampos, parado, olhando, tentando achar os grampos. A gente cadeirinha, encordado, tudo. E o pessoal vindo lá de cima de chinelo, vaiana, descendo, olhando. Assim, mas... Cara, isso acontece Meu muito. Meu Deus, o pessoal tava ali em cima de chinelo, eu aqui de corda, esse monte de coisa. Mas é aquilo, o cara que tá indo de chinelo, ele não passa pela cabeça dele que ele pode tropeçar, escorregar, qualquer coisa assim, ele... acha que ele não vai ter nenhum tipo de problema, que ele tá ileso, né, de acontecer as fatalidades. E isso acontece muito. Acontece, eu já vi na Pedra Azul também, que ali o tempo é totalmente instável, e era um dia que tava feio o tempo, possibilidade de chuva, e parece até piada, mas tinha um fanho, um aleijado e o pomerano subindo sem proteção nenhuma. Conheço uma piada assim, hein? Pior que é verdade, cara. Os caras subindo sem nada. E a gente com o equipamento todo testando a via. Na época a gente tava pra liberar, né, a escalada no cume da Pedra Azul. Só que eles estavam passando pelas vegetações. Só que se o tempo vira ali e pega chuva, não tem o que fazer não, cara. Além de tudo, por mais que tenha essas dificuldades, essas nuances, essas vertentes, tem todas essas questões aí que envolvem uma escalada esportiva, quero deixar esse convite para quem está ouvindo esse programa, para que ele conheça, de fato, a escalada esportiva, não só a escalada esportiva, como a escalada como um todo, o montanhismo como um todo. É porque é mais uma alternativa que ele tem de contato com a natureza. Porém, eu queria deixar aqui um espaço para que a gente pudesse elencar ou até mesmo enumerar aí os benefícios que a escalada trouxe para você. Lucila, eu queria começar contigo aí. Desde que você começou a escalar, que tipo de benefícios, fora o círculo de amizades que aumentou, a gente sabe disso, eu percebo isso também, eu faço parte. Quais os tipos de benefícios que você teve na sua vida depois que você começou a escalar? A gente começa a se conhecer mais também, sabe? A escalada te traz muito, pelo menos pra mim, traz muito pro eu, assim, tentar concentrar mais, refletir nos meus movimentos, valorizar muito as coisas também, sabe? Eu sempre gostei muito de coisas simples e eu sou do interior. Depois que eu comecei a escalar, esse contato com a natureza tornou a vida um pouco mais leve, sabe? Uma coisa mais suave. É tão bom, é uma sensação tão boa. São tantas coisas boas que não dá pra falar, sabe? É muito difícil, cara, porque assim, os benefícios que me trouxe como pessoa foi muito bom. Eu não me vejo parando de escalar mesmo, assim. Se tiver que parar de escalar em algum momento... Não me afastar das montanhas, sabe? É uma sensação maravilhosa. A gente tá ali no meio da natureza, com pessoas que têm essa mesma energia, sabe? É uma coisa fantástica. Eu acho que talvez poder viajar, conhecer lugares novos e gente nova, acho que esse seja o grande lance da escalada. Eu acho que é o que mais me atrai, assim, no esporte. Eu escalo desde os 15 anos de idade, né? Então... eu não sei dizer o que é não escalar. O máximo que eu fiquei sem escalar foram 45 dias, quando eu quebrei os dois pés escalando. Aí eu fui obrigado a não escalar. Conhecer gente, eu sei que vocês conhecem bastante. Os escaladores aqui do Espírito Santo, eu vejo que eles formam assim, um grupo, talvez não muito unido, mas onde todo mundo conhece todo mundo, nem que seja de nome. É, isso é verdade. Pra mim, foi a melhora na coordenação motora. Entendeu? Você aprender a se coordenar melhor, porque a escalada às vezes nem é sempre força, é mais coordenação. Ter uma consciência corporal de posicionamento de corpo, de como balancear o seu equilíbrio, para mim, no meu caso, foi fundamental. Você, ao se apaixonar, né, pela escalada esportiva, você começa a buscar um preparo físico aprimorado, não comprometer a sua forma física para não comprometer a sua escalada. E aí você acaba não abusando, você acaba não, sei lá, bebendo demais ou comendo demais. Então você precisa ser uma pessoa disciplinada com seus objetivos para que você saiba que hoje, se você dormir tarde, amanhã você vai comprometer a sua escalada. Então aí você começa a aprimorar isso dentro de você. Por último, principalmente, a questão da humildade, né? Você... com o tempo você vai aprender que onde você for, qualquer lugar que você for, o quão forte você escala, no lugar que você for, sempre vai ter um cara que escala mais que você, sempre vai ter uma via que mesmo que pareça que tem um grau baixo, ela vai exigir mais de você do que você tá achando que ela exige. Então você aprende a ter um pouco mais de humildade com relação a você e com relação às outras pessoas, porque... quando você escala, você viaja a outros lugares ou outros países e você tem a oportunidade de ter contato com outras pessoas, com outras culturas, com outras realidades, e isso contribui para você ser uma pessoa mais madura, uma pessoa ser mais humilde quando você tem contato com outras realidades diferentes da sua. Mas eu, assim, no aspecto físico, só sendo dar uma pincelada rápida então... no meu caso, no aspecto físico, o benefício que eu tive, fortalecimento muscular, basicamente isso. Eu lembro que quando eu comecei a escalar, eu tinha muitas dores no meu joelho esquerdo, Hoje ainda tenho pouco, mas eu tinha muito mais naquela época, ao ponto de eu andar e às vezes dar algum problema no meu joelho ou quase cair no chão. Depois que eu comecei a escalar, isso, né, fortaleceu alguma musculatura ali que eu não consigo dizer bem qual é, e o meu joelho parou de doer. Então, apesar de hoje eu não estar em forma, apesar de hoje eu não estar praticando e tal, mas eu tenho já uma segurança ali de que quando eu voltar a escalar, eu vou recuperar o meu fôlego, recuperar tudo aquilo que eu tinha antes. Então, basicamente, para mim, o maior benefício que eu vejo na escalada, além do controle emocional, que você aprende a lidar muito com isso, o aumento da resistência e tudo mais. A gente falou bastante coisa, demos muitas voltas aí em vários assuntos, tentamos abordar aí a escalada esportiva como uma maneira simples, mas não dá. Falar de escalada esportiva é falar de escalada em si. Então a gente acaba passando pelo boulder, acaba passando pela tradicional, pelo big wall, a gente acaba falando de várias coisas e que é de fato a escalada. Se a gente faltou falar alguma coisa, o ouvinte vai dizer pra gente, né, as perguntas que faltaram ser respondidas, se faltou alguma aí, a gente pode tratar em um outro programa. Mas eu quero agradecer de verdade aí a presença de cada um de vocês, né, começar aí pela Lucila, né, que é a atual campeã da Copa Capixaba de Escalada e Velocidade, né, Lucila? Oh. Muito bom ter vocês aqui. E Lucila, quero deixar você à vontade e dizer como as pessoas podem te encontrar, ou quero deixar esse espaço aberto aqui para você, de fato, se autodivulgar. Quero agradecer muito a oportunidade, o convite aí de vocês. Foi bem bacana a gente trocar essa ideia. É sempre bom falar de uma coisa que a gente é apaixonado, né? E a escalada é uma das minhas paixões. Então, quem quiser aparecer lá na sede da Associação de Escalada, eu tô lá toda terça e quinta com a turma lá, se divertindo e fazendo um cadinho de força, né? Então, fica o convite pra galera conhecer lá, que o espaço tá bem bacana. Acabamos de reformar o muro lá. Se quiser me procurar, eu tenho o Facebook, Lucila Gomes Célia, e tô também no Instagram como Lucila_Gomes. E pro que precisar, tamo aí. Bora pra pedra, bora pra montanha, bora ser feliz. Naoki retornando a casa aí, né? Já gravou outros programas com a gente. É verdade. Curtiu bastante conhecer essa mídia aí. Quero agradecer também você, Naoki, pela sua paciência aí, né? Nós tivemos um problema na primeira gravação que nós fizemos, né? A Lúcia ia estar participando conosco aqui, mas não conseguiu estar aqui hoje. Ela participou do primeiro programa, e aí tivemos alguns problemas com as gravações, e estamos refazendo essa gravação. Eu agradeço você também, Naoki, por ter disponibilizado esse seu tempo aí para estar conversando com a gente, falando das paixões que nós temos pela escalada, e te convidar a fazer parte aí cada vez mais, sempre que possível, estar conversando com a gente aqui na trilha, trazendo conhecimento, trazendo informação. E quero deixar o espaço aberto aí para você também fazer a sua divulgação dos seus trabalhos, do seu site, enfim. Eu gostaria de agradecer também, né, a segunda participação que eu tenho aqui. A primeira foi a introdução aos podcasts, né? Então, antes disso eu nem sabia o que era isso, e agora já estou conhecendo esse mundo do uma outra forma de fazer mídia virtual, né? Confesso que ainda é estranho falar de frente para as paredes sem ver nada, assim, num quarto sozinho, né? Mas parece coisa de louco, assim. Mas é divertido. É como falar no telefone. Eu tenho um site pessoal, naokiarima.com.br. É um espaço lá onde eu escrevo algumas divagações, fotos, escaladas e aventuras. Pessoalmente, eu sempre estou também terças e quintas no muro na sede da associação, treinando, fazendo uma força e fazendo muita piada e rindo um pouco. Não necessariamente nessa ordem, né? Tem fotos não, né? Tem as fotos. Tem bastante, né? Fotos. Se você for no site da Oak e ver as fotos que ele tira, você vai falar, pô, vou escalar também pra fazer umas fotos massas assim. E também agradecer aí Luciano Fernandes, que já participou de algumas outras edições conosco aqui. Um parceiro nosso aqui do Na Trilha, grande incentivador da nossa mídia e colabora sempre com a gente. A gente busca colaborar também com ele. Obrigado, Luciano, também por sua participação, por sua paciência. Então, Naoki e Lucila e Luciano, vocês são de casa sempre que possível e tiverem oportunidade, voltem aí. E, Luciano, deixo aí também você à vontade para divulgar o seu site, os trabalhos que você faz de excelente qualidade, né? Quero citar aqui também. Para mim é sempre um prazer gravar no Na Trilha, é uma mídia que eu gosto muito. Já tentei gravar alguns podcasts para colocar no site, só que eu me assustei com tanto de trabalho que dá pra editar um programa e já desisti. Danada. É pra quem é herói. Pra quem é herói, tudo é fácil. E acabei desistindo, gosto muito do trabalho, assim, toda vez que eu tenho um tempinho aqui, porque é muito corrido aqui na redação e eu tenho que ficar equilibrando, às vezes, o site com o meu emprego formal, né? Eu trabalho de casa, e aí agora que eu fico convivendo com a minha esposa o tempo todo, eu não escuto tanto podcast quanto antes, mas eu gosto muito, toda vez que eu tenho um tempo eu escuto, às vezes eu faço até maratona na trilha, assim como outros podcasts. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu sou o editor de conteúdo da revista Blog Descalada, não sou só eu que escrevo no site, tem bastante texto mesmo, mas não é só eu que escrevo, eu tenho mais ou menos uns 10 colaboradores que escrevem como autores de artigos que eu peço para eles escreverem para mim uma vez por mês. Tem a minha esposa também que escreve no site e que me ajuda a corrigir os textos ou elaborar as pautas. A gente tá focado agora em aumentar a qualidade de conteúdo do site, a resposta do público foi bem interessante. Hoje a gente já está completando 2 anos que é o site outdoor mais visitado do Brasil, então é só festa, mas é só trabalho também. Tem dia que parece que é legal, mas é matar um leão por dia. E admiro muito o Renan, que tem 3 filhos, que dá mais trabalho do que 4 sites juntos, se eu tivesse aqui, e ele ainda acha tempo para editar um podcast. Então, tá de parabéns o Renan, que é um herói e ninguém sabe. Herói é a Carolina, minha esposa, ela que segura as ferinhas lá embaixo enquanto eu tô aqui em cima gravando. É, mas isso é só 1h30. O resto, depois, na hora de editar, você tem que mostrar trabalho. Ah, verdade. E tem que arrumar um dinheiro pra sustentar as feras lá embaixo também. Então, mais um parabéns pra você. O senhor é um rapaz diferenciado. Obrigado. Né, um abraço a todos. Recomendo também que quem quiser conhecer a escalada esportiva, procure alguém que escale, procure fazer alguma atividade, porque é um esporte muito legal, um esporte que mudou minha vida. Parte do sustento que eu tenho é por conta do esporte, por causa do site que sustenta várias coisas que eu consigo fazer e pra mim é uma paixão que se renova cada dia. Cada vez que eu tô desanimado, eu dou uma olhada e vejo o que, tá faltando e tem um monte de coisa pra eu completar e vai se renovando a paixão a cada dia. Agradecer aí a disponibilidade dos convidados, só a galera da nata na escalada, galera que manja muito, muito obrigado pela presença de vocês. E eu, né? É, o pessoal que escala muito e o Renan. Valeu mais uma vez aí, sempre que bom saber que quando a gente precisar a gente pode contar com vocês. Muito obrigado. E é isso aí, ouvinte, se você curtiu esse papo, compartilhe esse episódio com aquele camarada que você quer que ele conheça a escalada. A gente espera continuar trazendo conteúdo de qualidade, trazendo informação relevante para você. Se você curtiu também esse programa, se você achou legal o trabalho que a gente está desenvolvendo, dê o seu feedback para a gente, entre lá no nosso grupo do Telegram, compartilhe no Facebook, dê aí os seus 5 centavos de contribuição, né, que a gente fala, dizendo para a gente o que a gente faltou. Né, não elogie somente. Se você achou alguma coisa, quer criticar, manda pra gente. Nosso trabalho está sendo sempre modificado, está sempre melhorado, com base nas críticas e sugestões que a gente recebe. Se você quiser compartilhar conosco, se você quiser trazer pra gente a sua participação, nosso site é www.vc, que é o você de internet, né? vcnatrilha.com.br. As nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, @natrilhapc. E se você quiser mandar também um e-mail, natrilhapc@gmail.com. Um grande abraço, até a próxima aí, tchau. Tchau, galera, até mais. Valeu, tchau. Porta aí também. Tem como sim, eu fechei com a faca. Porra! É que eu só tenho que fechar com a faca. A faca é um recado pra deixar a porta sempre fechada. Give it what you got. Come on, give it all the love. Pick it up and move it. Give it to the sky. eu tive a oportunidade de participar de uma competição que foi... Como é que era o nome do evento lá ou na outra? Pô, tu foi, não se lembra do nome? Você... Não, o nome certinho eu não lembro, cara. Ah, não, aí também não, né? É segunda Copa Capixaba de Escalada de Estrela. Isso. Suja, né, que vem com coringa, tudo, é uma cadeia em flash. Ah, eu acho que foi o melhor exemplo. Pra mim, né? Quanto mais suja, melhor. O negócio é pegar a cabeça, né? Refúgio. É, esqueci o que eu ia falar, velho. Do beta. Qual é o beta? Foi mó. Vai. Você sabe o que é o... Gente, rapidinho, vou cortar você na outra. Ok. O que? Você deve fazer barulho? É. Fecha aqui. Olha a faca. Olha a faca. Olha a faca. Aliviada nela que eu fazia isso também, tá? É porque a minha configuração normal do Facebook tinha pro podcast pra caber, realmente isso aí é no naquele primeiro nível de amigo. É, por isso que seu nome não aparece aqui, né? Eu mudei pra público. E cadê seu nome aqui, miserável? Não sei, cara. Falo muito, gente. Me corta aí. Ô, Renan. Opa. Você vai pra pedra ou vai pro muro? Desgraçado, você me deu um susto. Você tinha saído, você voltou, miserável. Faça desse podcast a sua aventura.